Sebastião. Manda sucesso apaixonado, vem! A nossa casa, o que me chama a atenção? Essa angústia me mata, o esperar me maltrata. A nossa cama continua. Continua bem daquele jeito que você deixou. Eu me lembro as cenas de amor, e nem o filme o vento levou. E lá fora tudo parou. Por que, mulherada, vai? Numa viagem feita, eu choro aqui como menino. Sou um homem. Tá sumiço, vai. Sumiço repentino. Chora aqui como menino. Sou homem acuado. Soube por alguém. Que você, que você. Que você já tinha um novo. Manda a mãozinha pra cima e canta bem forte assim, vai, vai. Eu faço o que com meu amor. O telefone tocar, a nossa cama continua lá, vai. Continua bem daquele jeito que você deixou. Eu me lembro as cenas de amor, e nem o filme o vento lê. E lá fora tudo parou. Solta a voz bem forte, solta a voz, vai. Sumiço, sumiço. Sou repentino. Eu choro, eu choro. Sou um homem acuado. Uma viagem feita. Sumiço repentino. Soube por alguém. Agora foi que deu, agora foi que deu. Eu faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito. Eu faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito. Não quer cicatrizar. Tô esperando aquela porta abrir e o telefone tocar.